My baby, baby, much your love. Yeah, much your love. Moça bela, tá discreta. Bairro nobre, um favela. Onde Costa vai incomodar? Pega peça, tal magrela. Se renda por ela. Quando a saia colocar, qual ideia? Se diz pra uma garota dessa. Vários caminhos pra vida passar. Mas sem ela nada presta. A flor seca e os meus passos não conseguem caminhar. Tudo na vida é um jogo. Jogo, jogo, jogo, jogo. Isso que me deixa louco. Minha se deixa louca. Saiu falando bem pouco. Aonde tem copo roxo. Com ela até um sorriso no rosto. No rosto. Sei que não é fácil nessa vida. Os momentos errados. Mas tudo é novo nesse meu trabalho. Discussão, criação, união. Multidão que invejarão. Cairão pro lado. O mundão, o sujão, coração. Irmão, tá purão, meu aliado. Toda vez que eu te vejo, parece que é a primeira vez. Esse beijo gelado. Yeah. Volte beijar do seu lado, eu prando. Vou confessar e marcar vários planos. Vou buscar lua e o californiano. Pra te dizer e provar que eu te amo. Vou te beijar do seu lado, eu prando. Vou confessar e marcar vários planos. Vou buscar a lua e o californiano. Pra te dizer, te provar que eu te amo. Vou confessar. Yeah, yeah, yeah. Vou confessar, vou te buscar. Yeah, vou te beijar. Criação, união, multidão que invejarão, cairão pro lado.